A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Love asleep and tired. I'm rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no Oito. Pois é, estou de volta nesta emissão e para lhe... Hoje não vou trazer muita coisa, fui assim um dia um bocado vazio em termos de acontecimentos, mas quer dizer, eu também ainda não vi as notícias. O que hoje mais estive a ver foi uns engraçados vídeos no YouTube. Parei-me com algumas coisas muito curiosas, como, por exemplo, o beijo na boca que Herman José se atreveu a dar a Cristina Ferreira, que ficou obviamente chateada. Ou então, os imprevistos de telejornais de... Enfim, de locutores que se começam a rir, de uma peça que teima em não sair, uma peça jornalística que teima em não sair. Enfim, hoje andei mais por vídeos na net. Enfim, pronto. Foi mais pelo que andei hoje. Ele é por uma coisinha que eu gosto, também gosto muito, que é os a capelas. Gosto muito de ouvir as versões a capela, porque a gente descobre sempre coisas engraçadas. As montagens que fizeram à voz, os erros das montagens, quando se apanha uma respiração a meio. Pronto, está bem. Enfim, encontramos coisas engraçadas. Ora bem, também tenho aqui uma versão a capela. Da Céline Dion, tenho. Mas não foi essa versão a capela que acabamos de ouvir, como é lógico. Ficamos para ouvir, acabamos de ouvir The Power of Love, a música que. Uma das músicas que mais marcou a carreira de Céline Dion. Vamos agora ouvir uma outra música que vai fechar o programa de hoje. É uma versão acústica de Kiss Me. É uma música dos Sixpence None Richer. É mesmo ela que vai fechar então a emissão de hoje do nosso Musicália. Do nosso Musicália, do nosso 8 no 8. Como é que eu já estou? Já estou a pensar no programa que vem a seguir. Pois é que o Musicália vai arrancar às 8h30 da noite. Antes vamos ter aqui mais um momento de poesia erótica com o Luís Gaspar. É ele que nos vai fazer companhia nos próximos, aproximadamente, 15 minutos. Ora, então vamos então ficar com a voz de. Voz de. Não, eu não sei como é que se chama a vocalista, mas vamos então ficar com os Sixpence None Richer e Kiss Me. Fique bem e até amanhã! Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. So kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me down by the broken treehouse. Swing me up on its hanging tile. Bring, bring, bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. So kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. So kiss me.